Tan 3197, autorizado direto Lida. Direto Lida, muito obrigado. 3197. Gol 1884, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, na proa de Mari, gol 1884. Salvador, TAN 3560, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Livrega 7219, triplo 5218. Ô Salvador, muito boa noite, triplo 5218, livrou. 5218, boa noite, taxi Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, portão 13, é isso? Afirmo, remoto no 3, confirmando. Grato. 3197, chama em Recife, na frequência 125 decimal 1, no alterna 136 decimal 25. 251 e 13325, da 3197. Então, 3560, autorizado a desistir. O 1884, desça para 2000, ajuste 10113. 2013, ou 1884. Tá, 3560, autorizado, ITAP. Meia zero de via 3, meu peso, ajuste 10 no 3. Ponte, eu descendo via, 10 no 3, ajuste 10 no 3. Encha 3,5. No 884, está autorizado a LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no 884. 184, estabilizado localizador. O Gol 1884, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 286, tá. Dá 3560, desça para 2000, ajuste 90 no 3, autorizado, LS, reporte estabilizado. Bloqueado, foi para o TAN 3560. TAN 3560, desça para 2000, peço, ajuste 90 no 3, autorizado, LS, reporte estabilizado. Autorizado, LS, reporte estabilizado, passará. Passarelo 2224, sua dedicação, chegada a MAN, desça para 4000 pés, o ajuste 10013. Para 4000 na MAN, 10013, 2224. Salvador, é o TAN 3608, TAN 3608, Guarulhos 360, portão 7. Nosso Paracopa com a informação. O TAN 3608, confirmando que tem o TAN 3603 de Guarulhos para as 22h40. Está correto, é o TAN 3603. Afirmativo, 340 Guarulhos, está autorizado via Pesulu 44, recola pistão 0, curva direita, saída da El Lida Eudes, controle 19 decimal 35, acena 5537, está 3603. 340 Guarulhos, 0 direita, da El Lida Eudes, 44, até público, 1935, 537, está 3603. Tá correto, reporta para o inspeccionado 3603. Reporta a data 3603. TAN 3560, complete aproximação, torre 118, decimal 6. Direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 129, boa. Bom, 1884, libra. Cliente, chame solo 121-9. Chama. 1-8-8-4, Ivan. 1-8-8-4, taxia Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, voo 984. Salvador, o TAM 3560, estabilizado, passando o marcador, baixar de checagem. TAM 3560, autorizado, pouso, pistão 10, vento 140 graus, 07 nós. Ajuste de altímetro 0013. Livre pouso, TAM 3560. Autorização Brasília, tem que ter informação, vida. Número 3, Brasília, 360, autorizado, via Pesilono 7, decola pistão 0, curva direita, saída arbor, após voo, posição alefa. Controle 119, decimal 35, aciona 5543. Nível 360. Autorizado, 360. Para Brasília, saída Ardoc, na curva direita, decolando a pista no zero, pós-voo ENEF, na altura do Luno 7, controle na 7935, transponder 43, o voo Luno Mino 3. O contagiamento está correto, apenas a saída Arboa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, repórter inspeccionado no número 3. Alfa Romeo Tango, Eco Novembro, essa dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, vai descer o seu telefone. Passare 224, desça para 2000, ajuste 10104, autorizado, LS, reporte estabilizado. Para 2000, estado 10104, o controle está precisado, passare 224. Três cinco meia zero, no solo 30, livre direito, chame solo 121 na decimal 9. 121, boa noite, o TAM 3560. 3560, boa noite, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, 3560. Alô Salvador, muito boa noite, 3526, frente da Vitor, autorização para a Dakaru. Para o 060. Com o centro, 20, eu chanei 6212. Cuidado no lock, está de volta a pista, passarido 2224. Passarido 2224, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 86, boa noite, fica bom. Torre, boa noite, passarido 2224. Estabilizado no lock, está de volta a pista. Prossiga para a torre. Passaredo, 2284, já estabilizou no lock, está a uma milha de duna, está de volta a pista. Passaredo 2224, continue a aproximação, guarda a pista livre. Guardando a pista livre. Para o táxi 178, 4 horas, Galeão. Mano, confio que o Bernardo está livre de táxi e é Indy Alpha, onde para todos, 18.14. Indy Alpha, torre 18.12, 3.03. Romeu Tango Eco Novembro, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000-1-4, reporte estabilizado, Tango Eco Novembro. Solo voo no 6-1-3, para pista de treinamento do 03. O número 3 aguarda 2, liberar o passe via Índia, após autorizado, pushback, acionar, reporta para o táxi. Ok, aguardando a passagem da Airbus. Autorizado, bom menos 3, coordenar com a todos nós. 224. Ele pôs, você 224. Para evitar uma formação, o Xenem é 2 a 0. está na 6212, autorizado ITAP. Desça para 3.000 pés, ajuste 0014. 3.014, ITAP, obrigado. Boa noite, Torre Salvador, tá 3603, aproxima ponte cara da 10, nós estamos prontos para a partida. Boa noite, tá 3603, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém a 10, tá 3603. Passarei 2224, solo 37, direito 1219, boa noite. Direito 1219, muito bem. Salvador, passageiro 2224, visão. Confirmando a opção solo. Passageiro 2224, livrou. Passageiro 2224, autorizando nave Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto 1 no 4, 2224. 352, 1-6, está na escuta para cópia. Pronto, cópia, 352, 1-6. 52 no meio Aracaju, 190 autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5552. 7 autorizado, 190 para Aracaju, decola do 190, curva esquerda, Puca Caju, 119, 35, controle 5552, transponda strip 52.